posso expressar o que sinto com apenas palavras. Como posso mentir se ninguém escuta essas belas frases? Não há ninguém aqui agora. Eu preciso de alguém nessas horas. Quando a tristeza bate no meu rosto e me castiga, torturando o meu corpo, eu preciso de você nesse momento. Por favor, acabe com todo esse tormento. Preciso de você nesse momento.